Canal 1. Are you doing the same? Are you doing the same? choose to not want to choose this. We're living different lives. We're living different lives. There's gonna be a way between us, tearing down the walls of secrets. It's just another night on the other side. Ouvindo depois desta última música, eu há pouco não disse qual é que era a última, só disse que era Cher, não foi? Mas não, ficamos com Just Another Night, a música das Icona Pop. Para trás ficou sim Cher com Lovers Forever, também Lea Michele com Battlefield, e abrimos com Rihanna e a música The Monster, Rihanna e Eminem, ou Eminem e Rihanna, porque esta música faz parte do álbum de Eminem. Muito bem, ouvintes, vamos desde já explicar porque que a edição de hoje vai ter apenas música estrangeira. Recentemente a Antena tem vindo a estabelecer, digamos assim, conexão, vamos recorrer a este termo, com várias fontes musicais, e atualmente chegam à Antena Web cerca de 300 a 400 novidades por semana. É verdade que nem todas são de grande relevância, mas às vezes fica mesmo complicado trazer para o livre trânsito, como já aqui fui dizendo no próprio programa da Interbest, fica complicado trazer realmente, como é que eu posso dizer, enfim, escolher as novidades, porque são mesmo muitas, são imensas as novidades que vão chegando até nós. Só para que tenham uma ideia, semana passada, terça-feira, chegaram até nós mais de 200 novos temas, entre versões remix e versões normais, ou seja, sem ser remix. Mas muito bem, ouvintes, o que nós vamos aqui trazer agora, ou seja, este ano de 2014 promete ser um ano em que vamos estar bem mais ligados a um pouco aquilo que se passa no mundo, não só pelo Antena 9 Show, mas também pelo Livre Trânsito e na Antena Best e na Antena 9 em geral. Vamos apresentar aqui vários esperemos assim que esta conexão se mantenha com todas estas fontes que nos vão dando novidades, desde aqui, Portugal, até países como Israel e Arábia Saudita. A seleção musical, a oportunidade de escolha, aliás, é bastante grande. E eu, a propósito de, não é bem Arábia Saudita, mas é de países que têm emergido na música, eu vou trazer aqui um tema que eu acho interessante, que se chama Zico Soare. A música, ou seja, quer dizer, basicamente, dia de sol, não é? A melodia aqui é agora fugiu-me aqui a melodia. É assim um reggae. uma música, não é bem reggae, enfim, é uma música, eu não sei se os ouvintes estão a ver como é que eram os tempos da Army, porque a Army tem bom exemplo disso, tem, mas eu agora confesso que não sei como é que este género musical se chama. Bom, de todas formas, é uma música descontraída, sim, animada. É uma música, enfim, que se há muito pouco tempo e que vamos também aqui trazer. A música chama-se, como já disse, Zico Suara, e é de Yekaterin com Dima. E chama-se então Zico Suara. Eu não sei, confesso que não sei deste, de que género é que é esta música, mas vamos pôr assim, vamos pôr precisamente como reggae romeno, vamos chamar assim, isto é, para lembrar mesmo a Armin. Bom, mas diziam então que vamos seguir com esta música, também vamos ficar com La Luz, a música nova de Juanes, e também vamos ouvir nesta edição a Saideira, a versão de Carlos Santana com Samuel Rosa. E por fim, vamos chegar com Deixas-me Fora de Mim, do TT. São novidades, portanto, um pouco de todo o mundo. Roménia, Espanha, Brasil e Portugal. São quatro países diferentes, distintos, aliás, embora Portugal e Espanha sejam vizinhos e Roménia seja um país latino, o Brasil também é um país latino, porque é da América Latina e fala português, mas temos fontes diversas que nos vão trazendo todas estas melodias. Eu espero que gostem, e o que eu vos quero dizer é isto: 2014 promete ser um ano em que vamos estar bem mais ligados ao mundo, do que se passa do mundo, através da música. Daqui a pouco vou falar-lhe sobre o que é que vai acontecer no dia 4 de janeiro de 2014, ou seja, em que vamos ter o assinalar do nosso 4º aniversário. Vou falar-lhe em pormenor da nossa grade de programas. Para já, vamos à música então com Zico Suara, melodia de Yekaterin com Dima. Pe cerul albastru ved ochii ce m-au vrăjit și nu am răbdare să aștept până mâine să simt din nou că sunt iubit. Ia-mă-n brațe, știi cât îmi place să-mi spui tot ce simți și gândești. Știu că de bine te simți cu mine, sunt visul pe care îl trăiesc. Astăzi e o zi cu soare, e ziua în care vreau să mă îndrăgostesc. Astăzi e o zi cu soare, e ziua în care îți spun primul te iubesc. Suntem liberi ca stelele noapte, departe de lume și ploi. Împinși pe nisipul din visele mele, ne scrie povestea în doi. Ia-mă-n brațe, știi cât îmi place să-mi spui tot ce simți și gândești. Știu că de tine te simți cu mine, sunt visul pe care îl trăiești. Astăzi e o zi cu soare, e ziua în care vreau să mă îndrăgostesc. Astăzi e o zi cu soare, e ziua în care îți spun primul te iubesc. E o zi cu soare, e ziua în care vreau să mă îndrăgostesc. Astăzi e o zi cu soare, e ziua în care îți spun primul te iubesc. Ia-mă-n brațe, știi cât îmi place să-mi spui tot ce simți și gândești. Știu că de bine te simți cu mine, sunt visul pe care îl trăiesc. Astăzi e o zi cu soare, e ziua în care vreau să mă îndrăgostesc. Astăzi e o zi cu soare, e ziua în care îți spun primul te iubesc, te iubesc. Ziua în care vreau să mă îndrăgostesc. Astăzi e o zi cu soare, e ziua în care îți spun primul te iubesc. Astăzi e Amanezca para besarnos y bailar sobre la mesa. Tú con tu pierna entre mis piernas, tú suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna, quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas, voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz. Torna o seu dia mais agradável graças à companhia do Canal 1. Yeah. saideira. Quem é de beijo, beija. Quem é de luta, capoeira. Estamos auditório depois destas quatro músicas, a última saideira, isto é um bocadinho ao contrário, a última saideira do Samuel Rosa com o guitarrista Carlos Santana, para trás de TT, com Deixas-me Fora de Mim, também La Luz de Juanes e ainda Zico Soares, música então trazida aqui por Yekaterin com Dima. Vamos agora seguir com mais música, mas antes tenho para vocês então a grelha de programas para o canal 1 e para. Vamos por partes, para o canal 1 para já. O canal 1 então, que no dia 4 não vai ter mais nenhum programa senão estes. À meia-noite vamos trazer o Friday Night, um programa que vai ter para os nossos ouvintes. É uma edição feita a propósito para este dia, 4 de janeiro. O programa teve várias edições. Ele basicamente começou no dia 12 de fevereiro de 2011, acabou a 27 de outubro de 2012 e teve um total de 60 edições. Foi um programa interessantíssimo este, que contemplava, entre outros géneros, Eurodance e Dance Floor. Mas tinha também música mais recente e de outros géneros até, mas era mais para o Eurodance que este programa se debruçava. Às 2 da manhã chega o Live 7, um programa que teve muitas edições, teve 104 no Canal 2, acabando a 15 de dezembro, de setembro, aliás, mas começando a 20 e, aliás, vamos ser corretos, acabou a 15 de setembro de 2012, mas começou a 21 de agosto de 2010, já esteve mais de 2 anos no ar. O programa teve ainda 20 e... Aliás, sim, teve ainda 27 edições aqui no Canal 1, na altura era só Rádio Antena Web. Começou a 20 de fevereiro de 2010 e acabou nesse mesmo ano, no dia 21 de agosto. Portanto, ele começou no dia 28 de agosto de 2010 no Canal 2, se está então correto. É um programa mítico este. Já o Thunder Web teve também muitas edições. O programa estreou-se quando se deu a primeira grande revolução, digamos assim, da Rádio Antena Web, ou seja, no dia 6 de maio, creio, não é? Já lhes digo aqui, exatamente, no dia 9 de maio, se está correto. O programa começou no dia 9 de maio de 2010 e só acabou no dia 17 de março do ano passado, portanto, de 2013, depois de 142 edições. O programa vai então para o ar neste sábado, também com uma edição especial. Reforço, voltando apenas um bocadinho atrás, que o Live 7 é também um programa recente. Foi-nos cedido gratuitamente e muito gentilmente pela Tech Promo, o programa que realmente ficou para a história da Rádio Antena Web, e então teremos aqui no próximo dia uma edição especial. Não é a mais recente, mas é uma das mais recentes. De resto, tivemos esta madrugada uma edição especial de Ano Novo, precisamente com o DJ Zé Luís, numa edição especial do Live 7. mais uma cedência a Tech Promo, ou da Tech Promo, a quem desde já deveras agradecemos. No dia 9, aliás, às 9 da manhã, vamos trazer um programa da Antena Best que ainda está no ar. O programa que tem mais de 200 edições, tem um total de 209 edições, o número 210 irá para esta tarde, e começou no dia 5 de julho de 2011. O programa é um programa de raiz, embora, digamos, ele não estreou na Antena Best por uma incompatibilidade de horários, mas o programa teve realmente... Ele foi um dos programas, desde o princípio, indicados para estrear, então, na Antena Best. Estreou apenas a 5 de julho, mas é um programa de raiz. E é um programa de raiz que está ainda no ativo. Inicialmente o programa tinha apenas duas edições, ainda me lembro disto, duas edições semanais, às terças e às quintas, à 1 da tarde. Mas é... naquele tempo era muito curioso. Bom... Isto então é um programa para provar, numa edição especialíssima, no próximo sábado, às 9 da manhã. Uma hora depois, às 10, o Memorial, um programa que vai falar do Canal 2, aquilo que foi, ou aquela que foi a trajetória do Canal 2. Vou também falar com os estimados ouvintes. Enfim, vamos aqui abordar nessa altura algumas grelhas de programação. Vamos falar também, vamos aqui trazer três programas dessa altura: um Meia Rotação, um K790 e um Catedral do Fado, os programas mais enigmáticos, meu, da Joana e do Nuno Miguel, os três locutores que mais presença marcaram no Canal 2. De resto, praticamente do princípio até ao fim, eu do princípio até ao fim, eu acho que já não tinha programas no Canal 2. Ah, tinha o Geração 90. Realmente foi uma pena que estes programas tivessem efetivamente acabado. Pois é, mas... Bom, o Canal 2 fechou portas e a vida tem dessas coisas. Dizem então que vamos esta manhã assistir aqui ao Memorial. Às 12, o Alma Lusa, também será feito por mim. Eu vou trazer aos ouvintes uma edição especial de um programa que teve muitas edições. E atenção, porque era um programa semanal, mas tinha 3 horas de duração. Inicialmente ele até teve 2, até ao mês de maio de 2010, mas depois voltou, teve 3 horas e, por alguns instantes, voltou a ter 2 horas. Pois muito bem. Ora, vamos por partes. Alma Lusa iniciou-se no dia 9 de janeiro de 2010 e é um dos programas de raiz do Canal 1 e acabou no dia 14 de abril de 2012. Portanto, teve 105 edições. É um programa que fica para a história do Canal 1 ou da Rádio Interweb, que trouxe realmente grandes, grandes momentos para desfrutarmos da música mais popular portuguesa. Vamos então, neste sábado, dia 4, ter uma edição especialíssima do Alma Lusa. Às 15h13 em ponto, comigo, o Carlos Bonaparte e com a Adriana Pequeno, um programa que vai ter uma edição um bocadinho mais curta, vai ter uma hora de duração, quando habitualmente é uma hora e meia, mas até se tem estendido para duas. Vamos trazer aqui, durante este tempo, uma hora de programa. Vai ser uma edição especial, o programa ainda é recente, é um facto, para terem uma ideia. O programa estreou-se no dia 1 de... Aliás, no dia 1, no dia 14 do 7, ou seja, apenas a 14 de julho do ano passado, 2013, e tem, para já, 17 edições, a última das quais do passado domingo, 29 de dezembro do ano passado. E diziam então que, mas assim... Digamos que a presença da Adriana Pequeno é uma... Como é que eu posso chamar? É um marco, vamos chamar assim. Porque marca uma maior estabilidade da Antena Web. Depois de, em 2012, termos regredido bastante. Depois de, em 2013, termos passado por fases de remodelação. E mantivemos, mais ou menos, perdemos, ganhamos. Acabamos 2013 mais ou menos como acabamos 2012, embora ali durante algum tempo as perspectivas tenham sido mais risonhas, mas paciência. 2014 será um ano de recuperação e a Adriana Pequeno estabilizou tanta parte, ou seja, com a sua presença, e já lá vão quase 6 meses, é um dos exemplos de como ainda é possível o Projeto 39. 3 em ponto, sábado às 3 da tarde. Às 4 quadras da música, um programa que ainda hoje está no ativo, tem 191 edições e começou no dia 8 de janeiro de 2010. É, aliás, o único programa de raiz do Canal Longo, que foi o primeiro a abrir, que está ainda em atividade. 16 horas, não é? Aqui está o quadro da música. Às 16h45 íamos ter o Diga Lá ao Sr. Fado. Ele chegou a ser anunciado, mas não vamos ter o Diga Lá ao Sr. Fado. Vamos ter o Palavras de Ouro, que é uma edição, digamos, vou dizer assim, inédita, porque é a última edição gravada pelo Luís Gaspar. O programa teve, passou aqui as suas 162 edições e vai agora regressar à antena web. O programa vai então ter, vai ser repetido, portanto vai trazer aqui, portanto, vai ser repetido, vai então trazer, digamos que, pronto, vamos aqui trazer uma edição que nunca foi para o ar e que é para já a última, que assinala o 7º aniversário do Estúdio Raposa, que é o blog criado pelo Luís Gaspar. Às 17h15 vamos ter a Graça com Todos, que é um programa que pertence aos novos parodiantes. Os novos parodiantes que estão connosco desde 24 de janeiro de 2011, ou seja, há praticamente 3 anos, e que têm vindo, muito prestáveis connosco, que são realmente pessoas muito amáveis, muito simpáticas e muito prestáveis, são imediatos. Cederam-nos um programa da década de 1990. Nós perguntamos-lhes se, uma forma de os celebrar, digamos assim, de celebrar a sua presença, a sua parceria connosco, que já dura há 3 anos. Perguntei-lhes se seria possível, ao invés de repetirmos uma edição atual, não é? Ou de fazermos um compacto de edições atuais do Rapidinhas na Brasa, se seria possível cedermos uma edição antiga, daquelas que nós de certeza que não passamos, a ver se seria possível. O que é que seria possível, não é? A mais antiga que tivessem. Gentilmente forneceram-nos, e muito prontamente, uma edição da década de 90 do programa Graça com Todos. São na mesma os novos parodiantes, aliás, as vozes são reconhecidas, mas realmente o programa é Graça com Todos. Vai ser uma edição especial e muito bonita, um programa que terá cerca de 45 minutos. Às 6 da tarde vamos ficar com o programa Sem Fronteiras, um programa que vai ser produzido pelo Leandro Amador e que vai trazer então novamente às luzes da Rivalta, um programa que começou no dia 27 de janeiro de fevereiro, aliás, de 2010 e acabou no dia 29 de janeiro de 2011. Teve entretanto 81 edições. É muito curioso porque no caso específico o Sem Fronteiras vai para o ar no horário exatamente que ia naquela altura. Ele começou por ir para o ar aos sábados, às 6 da tarde, e depois depois passou a ir para o ar duas vezes por semana, às sextas e sábados às 18, e acabou depois por ir às quintas e sábados às 18. Mas muito bem, o programa teve então esta estas 81 edições. Foi muito bonito, realmente, esta presença do Leandro Amador, e a quem desde já agradecemos ter aceito o nosso convite para fazer parte deste nosso 4º aniversário. Portanto, às 18 horas, o Sem Fronteiras, que era um programa de música diversa. Vamos trazê-lo aqui aos nossos ouvintes. Às 19 horas, escolhes tu ou escolho eu. Quem fala é Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, uma edição que vai ser também ela um bocadinho mais pequena. Habitualmente tem 1h30, vai ter 1 hora de duração. Portanto, vai ter 60 minutos apenas. E vai abordar um bocadinho aquilo que é escolhes tu ou escolho eu. Vamos trazer nesta edição, eu pelo menos vou trazer, uma conversa, vai ser uma conversa agradável sobre o Canal 1, sobre o Canal 2, a Antena Best, e a Antena Live também, que também faz parte do grupo, não é? Tem uma presença mais discreta, porque não tem programas, mas de todas as formas faz parte do grupo Antena Web. Portanto, às 19 horas até às 20, o programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. às 20 horas, uma edição atual de La Voz del Poeta, um programa que trouxe um conteúdo diferente ao Canal 1, ou à Rádio Internet, e que marcou também ele uma fase muito importante, na altura em que um dos principais produtores e dois especiais impulsionadores deste projeto deixaram o grupo, na altura ainda apenas denominado da Rádio Interweb, digamos que era necessário mostrarmos força e digamos que este programas como este, o La Voz del Poeta, foi um impulso para realmente pronto, continuamos a mostrar aos nossos ouvintes que nos mantínhamos aqui. Não foi o único programa, tínhamos aqui outros vários motivos: o Territórios Intercontinentales, os programas do Iberoamérica, basicamente, e tivemos então esta, bom, esta situação, não é? Foi realmente muito bom. Podemos ter o programa La Voz del Poeta nos nossos programas e, portanto, vamos trazer aqui uma edição que é mais recente, porque o programa continua, não é? Mas vamos trazer aqui então o programa La Voz del Poeta. Ele que teve uma edição apenas no Canal 2, quanto ao Canal 1 teve um total de 58 edições, começando no dia 6 de março de 2012, ou seja, logo depois daquela saída, e acabou no dia 29 de maio de 2013, devido a não entendimento, digamos assim, não com os produtores, ou seja, não com a Iberoamérica, mas com a Rádio General, com quem íamos trabalhar, mas realmente depois na altura não foi possível, portanto não se chegou a acordo e não foi então possível fazermos este programa. Bom, aliás, eu ia aqui trazer um programa na altura em espanhol, que era o Más Allá de los 50, e não deu para trazer, mas paciência, foi realmente uma pena. De todas formas, é possível, vamos desenvolver esforços para voltar com alguns destes espaços radiofónicos. Sem garantias, vamos tentar. Dizer então que vamos também trazer aqui aos nossos ouvintes este programa, La Voz del Poeta. Às 8h30, o programa Tempo de Antena. Um programa que também ele foi muito especial. Começou no dia 4 de fevereiro de 2011 e acabou 84 edições depois, no dia 2 de fevereiro de 2013. O programa teve como objetivo primordial trazer entrevistas a vários artistas da música. E fizemos várias. São mesmo muitas as entrevistas que temos aqui connosco. Várias artistas com quem falamos e que realmente fizeram com que este programa ficasse para a história do Grupo Antena Web. O programa tinha uma hora de duração, desta vez vai ter 2 horas e meia, porque lhe vou falar, vamos trazer primeiro aqui 3 entrevistas na íntegra, especiais, ou seja, entrevistas uma do ano 2011, uma do ano 2012 e uma do ano 2013. Se bem que é 2011 o ano mais alto, ainda assim vamos trazer destes três anos uma entrevista e vamos falar um bocadinho do que é que foi o dia 4 e também do que é que foi ou do que é o projeto. Reforçar o que é que esperamos que seja para 2014 o Grupo Antena Web. Por fim, às 23 horas, vamos ter Carla Ávila com o programa Fala Coração. Mais um programa que ficou para a história do Grupo Antena Web. Foi esta mais uma demonstração da força do nosso grupo. Na altura não havia, digamos assim, essa necessidade, essa urgência, mas não deixava de ser. Fala Coração começou no dia 2 de janeiro de 2012 e acabou no dia 18 de junho desse ano. Foi uma altura em que vários locutores saíram do grupo Antena Web. As coisas realmente não correram bem, mas pronto, é assim a vida. O Fala Coração vai ter uma edição especial no próximo dia 4 de janeiro, gravada, como é lógico, especialmente para o dia 4 de janeiro. E agora vamos voltar à música. Vamos ficar com mais 4 temas. Daqui a pouco vou falar-lhe da Antena Best, a programação que nós pensamos para os nossos ouvintes da Antena Best. Vamos ter uma emissão muito curiosa, um dia muito curioso para a Antena Best. Já vou explicar o porquê. Para já vou deixá-lo com Beyoncé e Jay-Z. A música chama-se Drunk in Love. Logo depois vamos ficar com Within Temptation e Howard Jones, a música chama-se Dangerous. Ainda para vitamina esta edição, música de Angel Ace, chama-se Angel and Waves. E vamos acabar com Stan. Aliás, vamos acabar, eu não disse Stan, não era bem isso que queria dizer. Vamos acabar com Gabi, Still Loving You. Aliás, Still Love You, uma música muito bonita também que nós vamos aqui ouvir, do género R&B, e que vai fechar esta sequência musical de 4 temas para os nossos ouvintes que estão sintonizados no canal do Antena Web. Peço desculpa, a chuva aqui a desconcentrar e por isso andei aqui um bocadinho a navegar. Vamos à música então, iniciamos com Drunk in Love de Beyoncé e Jay-Z. Baby, I want you. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby, I want you. Can't keep your eyes off my petty daddy, I want you, na-na. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Swerving, swerving on that big body, been serving all this. Swerve, surfing all and it's good, good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off in that club. Drunk in love. If I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back off all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest bitch thus far, talking about you be reppin' that third, I wanna see all the shit that I heard, no I slink Clint Eastwood, hope you can handle this curve, foreplay in a in the morning. Your breakfast is my breakfast. We gon' it. We be all night. Daddy, I want you. We be all. Yeah. contemplating suicide. This is for you, see, this is for the moment. You're alone with emotion, so fucking bold. Leaves you mentally frozen when you're cold and alone. Heart open and broken when that love's out of sight. And you're hurting the focus when you're floating in oceans of hopeless, soaking in misery. Headphones on, you link yourself with the synergy. When you watch your mind and you're lost in a song, be strong, you are not alone. I just want you to know, you are not alone. There's angels in the heavens tonight, and I've been running all my life, and I need you to stay, I need you to save. Angels in the airwaves tonight. Yeah, this vile moment's when your weakness is your cloak, and people you love most just you to a pulp. When you cut open your wrist looking for love in its lips, but find nothing but some hate, cause nothing exists. See, this for all the moments where they don't understand, and they ain't where you stand, and they can't comprehend. They just staring from the outside, and they judging your end. When they kick you and beat you, then hurt you, then leave you laying on the ground like you half of they equal. Gladly defeat you, then laugh to your face. When you feel all alone, when you're so out of place, they can't relate to this pain. They don't feel how I feel, so don't get lost tonight. Never let the ignorance cross your life. You can make it, keep your fingers crossed tonight. Put your headphones on and turn off the lights. You love won't look in your direction, and the guy you like adds you to his fucking collection. When you all dressed in black and they whisper and snicker, and they make you feel wrong for being so different. It's for everybody who knows what it is to feel like nothing but a memory that won't be relived. That distant fucking shit that everyone forgets. The words on the tip of tongue that gets swallowed with a spit. See, I know how it feels. I've been there before. I had my head in my hands and my heart on the floor. I've been worthless and shattered. I've been nothing to people. I know what it is to have to force them to see you. So don't get lost tonight. Never let the ignorance cost your life. You can make it, keep your fingers crossed tonight. Put your headphones on and turn off the lights. Couldn't be it, and I think that takes a man to admit it, I went out on the rebound. Trying to find someone that could come close to what we had. Never succeeded, it was an epic fail. I wish that I could turn back time and do it over. Wouldn't be controlling, wouldn't tell a lie. And I would come back home. E estamos de volta, ouvintes, depois desta sequência musical. Vamos agora seguir com mais informações. O que é que vai ser para os próximos momentos, o próximo dia 4 na Antena Best? O conceito é o seguinte: durante estes 4 anos há vários programas que não foram ao ar. É verdade, por um ou por outro motivo. Porque não tiveram, portanto, qualidade suficiente, ou erros de produção, ou enfim. Ou então, porque, vamos lá ver, bom, por um ou por outro motivo não foram ao ar. Eu já vou explicar os motivos. Muitos destes programas ouvinte não conhece, já vou explicar a lógica. Pois muito bem, Antena Best, às 7 horas abre desde logo um programa que o ouvinte não conhece, A Parada Musical. Ele foi apresentado por Cristiano Siqueira. O programa desde logo teve alguns reparos técnicos e o locutor acabou por não chegar a estrear-se. O locutor e produtor acabou por não chegar a estrear-se, mas o programa ficou no arquivo da Antena Best, da Antena Web, aliás, e por isto mesmo vai passar então no próximo dia 4 de janeiro. Vai-se fazer justiça. Este é um dos programas que nunca foi ao ar. Vamos dizer assim, são programas inéditos. Nunca foram ao ar, mas foram gravados. No dia, às 7 horas então, no dia 4, começamos com... ou seja, não há nada até lá. Não há nenhuma programação até lá. Vamos apenas trazer... no dia, às 7 da manhã, então, esta parada musical com o Cristiano Siqueira. Às 8 horas, a Catarina Navio vai trazer No Topo do Mundo, um programa que não chegou a estrear-se. Ele, na altura, até foi gravado, foi feito e tudo mais, mas não chegou a estrear-se. O No Topo do Mundo ficou apenas pelo caminho e ficou apenas como um projeto quase concretizado, mas não foi realmente um programa que tenha chegado sequer a estrear-se. Às 9 horas, Viva Portugal! Este programa vai ter a apresentação do Rodrigo de Almeida. Ele esteve connosco, realmente o programa já teve várias edições, no caso foi no Canal 1, na altura na Antena Web. O programa teve um total de 8 edições. Ele começou a 17 de outubro de 2012 e acabou a 19 de dezembro de 2012. Portanto, teve apenas 8 edições. Houve mais duas que não chegaram a ir para o ar. Vamos conhecê-las neste dia 4 de janeiro na Antena Veste. Mas diziam então que o Viva Portugal vai então para o ar nessa primeira vez às 9 da manhã na Antena Veste. Uma hora depois, Catarina Navio vai trazer Sonar, um programa que foi para o ar também. Aliás, ele teve inicialmente a apresentação do Nuno Miguel e a partir do dia 13 de dezembro passou a ser apresentado pela Catarina Navio. Teve um total de 38 edições, mais duas que não foram para o ar. Começou a 21 de dezembro de 2011 e acabou a 13 de fevereiro de 2013. No caso, os programas que nós vamos aqui conferir, ou esta edição que nós vamos aqui conferir, vai reportar-se ao Adolf Hitler. Ou seja, vamos falar sobre o Adolf Hitler nesta edição do programa Sonar, que vai também trazer, como é lógico, conteúdos alusivos. Vai também trazer conteúdos alusivos ao tema. Às 11, suplemento musical. O suplemento musical teve também o seu tempo de vida. Ele foi apresentado pelo Nuno Miguel. Inicialmente tinha meia hora de duração, creio. Até já lhe confirmo. Não, já sempre teve uma hora. Sempre teve uma hora. É um facto. Ok, o programa sempre teve uma hora. E o programa foi então apresentado por Nuno Miguel. Teve um total aqui de 54 edições. Mas houve mais 3 que foram gravadas. Vamos conhecer este material. Vamos trazer aqui emissões inéditas do programa Suplemento Musical. Ele que teve então, como disse, um total de 54 edições, mais 3 que não foram para o ar do suplemento musical. Bom, dizer então ainda que vamos ter aqui às 11 da manhã o programa, o suplemento musical. Às 12, Sertaneja Brasil e Variedades. Este programa nunca chegou a ir para o ar. Foi apresentado por uma locutora que também nunca chegou a entrar. A Ana Barbosa, diretamente do Brasil. Ela entrou para a Antena Web. Aliás, gravou um programa para a Antena Web, mas, por um lado, devido a questões técnicas, este programa conheceu apenas uma fase experimental. Devido a alguns problemas técnicos e também devido ao facto da locutora ter saído antes de ter entrado, para assim dizer, fez com que realmente o programa nunca chegasse a ir para o ar. Portanto, às 12 horas do sábado, dia 4, na Antena Best, vamos ter este programa inédito. Nunca teve nenhuma edição no grupo Antena Web. E o programa foi gravado já agora para 2010. Há até uma notícia no grupo Antena Web. Há uma notícia que eu agora não tenho aqui comigo. Que pena que não tenho aqui comigo. Ah, tem aqui comigo, sim senhor, creio eu. Exatamente, está aqui comigo. Sertaneja, Brasil e Variedades. Não está aqui comigo esta notícia. Que pena, porque eu podia trazer aqui aos nossos ouvintes nem mais nem menos do que essa notícia que aludia então a Ana Barbosa. Exatamente, está aqui uma notícia. Exatamente, Sertanejo Brasil e Variedades, um programa que foi estreado, aliás, que era para ser estreado, já agora lhe digo assim, isto foi numa altura muito curiosa. O programa a estrear no Canal 2, e esta notícia foi escrita no dia, na terça-feira, dia 28 de setembro de 2010. Pois muito bem, lembro até na altura de uma coisa muito curiosa, que era do Canal 2, e está aqui a tua notícia sobre o Sertanejo Brasil e Variedades, que era então para estrear naquele domingo, ou seja, dia 28 de setembro de 2010. Tal não chegou a verificar-se. Mas então o programa vamos aqui ter esta edição no sábado. Às 13, mais uma edição do Sonar com a Catarina Navio. Já lhe falei do programa. Digo-lhe apenas que a temática dessa edição que recuperamos falará de Daniel Saban, da Matemática. Um programa interessantíssimo este. Ora, às 14 horas, mais uma edição de suplemento musical com o Nuno Miguel. E às 15, o amor está no ar. Desta vez, creio que não houve notícia. Era para ser estreado no final de 2012, no dia 2 de dezembro de 2012, mas tal também não chegou a acontecer. A Locutora e ainda gravaram Alma Calma, que não chegou a gravar, mas o amor está no ar, sim, foi gravado pela Ana Barbosa. Vai então para o ar às 15 horas. Mais uma vez, a Locutora saiu antes sequer de ter entrado. Às 16, Adri Música, um programa apresentado pela Adriana Flora. Ela chegou a estar connosco. O programa teve uma exibição curta, apenas dois programas. Mas há um terceiro que, por motivos técnicos, vamos chamar assim, não foi para o ar. Vai agora, no próximo dia 4, às 16 horas. A Adriana está de volta à Antena Web com dois programas. Curiosamente, um deles estreia neste domingo, já vou falar disso aqui a pouco. O outro deles é o 5 Quintas, que irá para o ar esta semana, apenas nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro. Habitualmente vai às quintas, mas esta semana vai para o ar então à sexta. Diziam então que o programa Adri Música vai para o ar então nesta, portanto, neste dia 4, às 4 da tarde. Meia hora depois, começa a dar cá mais 5. Este programa até teve direito a genérico e tudo, mas não chegou a estrear-se. Era mais uma produção Carlos Bonaparte, Joana Santos, mas o programa não chegou a ir para o ar. Vamos falar sobre as 5 mais dos One Direction. Uma votação na altura, ou uma sugestão deixada pela nossa ouvinte, na altura, a nossa ouvinte Carolina Assis. Às 17 horas, 13 em ponto, uma edição que não chegou a ir para o ar, mas ela foi gravada por motivos técnicos, foi na altura, enfim, coincidiu com o encerramento do Canal 2, com toda aquela agitação, e portanto o programa não foi para o ar, mas foi gravado. Às 18 horas, ABC dos Videojogos, a quarta edição deste espaço radiofónico não chegou a ir para o ar. Na altura, o programa, como disse, teve apenas 3 edições, começou no dia 27 de maio de 2013 e acabou no dia 22 de julho. E teve apenas 3 edições. Saltamos várias semanas e o programa então acabou por ficar sem efeito. Mas o ABC dos Videojogos, parte 4, já estava gravada. Vamos também trazer aos nossos ouvintes às 18 horas, e já agora, só para reforçar, como os ouvintes devem ter percebido pelo nome, o que aqui falávamos era de videojogos, precisamente. Às 19 horas, o Em Cartaz. Foi mais um programa que o Rodrigo gravou, e teve até algumas edições. O Em Cartaz teve um total de 17 programas. Começou no dia 6 de novembro de 2011 e acabou no dia 16 de 2012, portanto, foi para o ar então, pela última vez, 17 edições depois, mas mais de um ano depois. Ou seja, houve aqui muitas falhas por parte do Rodrigo. Ainda assim, o programa teve aqui duas edições que não chegaram a ir para o ar. Vamos conferir uma delas às 19 horas. Às 20, Mundo Extraordinário. Estávamos a falar sobre a Roménia quando o programa foi descontinuado. A sétima edição deste espaço radiofónico vai ser aqui trazida pelo Nuno Miguel. Mundo Extraordinário. Teve, como disse, 6 programas. Começou a 13 de janeiro de 2013. Até não começou mal, porque depois... Bom, mas depois foi logo a 12 de fevereiro. Ou seja, perdemos logo quase um mês. Depois... 13 de fevereiro, é certo, recuperou-se ali, e depois até foi na quarta edição, 17 de fevereiro, ou seja, recuperou-se, mas voltamos depois a ficar mais um mês sem programa, e por aí fora. O programa conheceu a última edição a 26 de maio de 2013, portanto, vamos aqui recuperar a 7ª edição de um programa que nunca chegou a completar as 10 edições sobre um assunto que fosse. Às 9 da noite, mais uma edição de Viva, Viva, Viva Portugal, do Rodrigo de Almeida. Às 22, Aumento Histórico. Vamos trazer duas edições sobre o Rio de Janeiro, do História e Geografia. O História e Geografia era de um locutor que esteve connosco há muito tempo. E ele esteve connosco no total de 34 edições. O programa... começou a 11 de julho de 2011 e acabou 34 edições depois, a 18 de junho de 2012. Como o ouvinte está aqui a ver, não houve assim tantas interrupções como isso, tendo em conta que pelo caminho a rádio esteve parada, portanto, muito tempo, devido às questões, neste caso relacionadas com a perda do nosso material, do nosso arquivo musical. Mas dizia-lhe eu então que vamos trazer aqui duas edições inéditas. Elas foram gravadas, mas por um ou por outro motivo não foram para o ar. Têm sensivelmente meia hora cada uma. Vamos trazer aqui duas edições do programa História e Geografia. Um abraço especial para o Joaquim Cardoso, que há já alguns meses completou uma idade bonita. 80 anos de idade. Não é para todos? Falei curiosamente no domingo com o Joaquim Cardoso e continua com uma lucidez impressionante. Realmente, não é toda a gente que consegue manter esta lucidez como consegue o Joaquim Cardoso. Que foi, aliás, professor de Geografia, por isso é que ele conhece tão bem estas coisas. E não fosse a visão perder-se aos 70 anos e ainda hoje estaria certamente muito ligado a esta área. Sem dúvida é uma alegria enorme podermos trazer aqui mais duas edições de um programa que ficou para a história da Rádio Antena Web. Conteúdo incrível. Por fim, às 23 horas, Lado Lunar, ele também nunca chegou a estrear-se na Antena Web, mas gravou um programa. Este locutor anunciou-nos uma semana depois, aliás, uma semana antes da estreia do programa, que afinal não iria poder fazer parte do projeto. Mais uma vez, é daqueles casos em que, bom, a antena não estava mal, nós não estávamos a ter realmente grande sucesso e deu-se então a perda deste locutor, mesmo antes de ele ter entrado. Bom, a vida tem destas coisas, não é? É vida. Vamos à música com mais 4 temas, agora matando saudades. Tenho que dizer aqui muita música atual, mas também vou matar saudades consigo, ouvinte. Vamos ficar com, por exemplo, música de Jennifer Lopez, My Love Don't Cost a Thing. Ainda para ouvir também Genie in a Bottle, da cantora Christina Aguilera. Britney Spears vai-nos trazer Sometimes, enquanto que os Cardigans vão-nos trazer Love Me, Love Me. São as próximas 4 desta edição especialíssima do nosso Antena Web Show. I could see the roly blade. Saw you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But your heart's a mess, think you ought to know. Doesn't matter if you're balling out of control. All that I see is that you treat me right. Thought you'd understand, baby, credit cards are in romance. Though you're trying to buy what's already yours, what I need from you is not available in stores. Seen inside of you that I really feel, doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. Broke my Treat you right, be with you day and night. Baby, all I need is time. volta, ouvintes, depois desta música última dos The Cardigans, e não se chama Love Me, Love Me, mas sim Loveful. Para trás ficou a melodia, então, trazida aqui pela Britney Spears, Sometimes, Christina Aguilera com Gina Navarro e também Jennifer Lopez com My Love Don't Cost a Thing. Agora vou falar-lhe das mudanças que vamos ter aqui no Canal 1 e na Antena Best. Não são muitas, mas as mudanças de ano trazem sempre algumas novidades. Mas muito bem, antes de mais, algo que eu quero falar com vocês, e já me esquecia, já ia avançar para aquilo que ainda não é. Vou, antes de lhe falar sobre mais programação, vou falar-lhe sobre a atualização extra programação da nossa Antena Web. Pois muito bem, quanto às contagens que se vão manter, elas serão comunicadas apenas na próxima edição do programa 3 em ponto, mas enfim, faltará ainda essa parte, mas na altura será comunicado. Quanto aos restantes, vou comunicar o seguinte: a partir deste dia 1, a cada sexta-feira, vamos atualizar a nossa agenda de espetáculos. Portanto, vamos colocar aos nossos ouvintes a lista de espetáculos, ou seja, a nossa agenda vai ser atualizada a cada sexta-feira. Simultaneamente, o ouvinte pode também enviar um e-mail para um endereço que vai ficar disponível, então, a partir deste dia 3, que dá pelo nome de, ou que dá pelo endereço de newsletter@radioantenaweb.info, e quinzenalmente vai receber, se subscrever a newsletter geral, vai poder então subscrever uma agenda que de 15 em 15 dias lhe trará os destaques quinzenalmente. Se subscrever a agenda com o assunto de um artista da sua preferência, já vou explicar como é que isto se faz, basta tão simplesmente que no assunto do e-mail, quando enviar um e-mail para newsletter@radioantenaweb.info, nos indique qual o artista, e sempre que houver um espetáculo do seu artista em território nacional, ou se for português, em qualquer parte do mundo, pois muito bem, será o estimado ouvinte noticiado. Esta atualização vai acontecer a partir de cada sexta-feira. A cada quinta vamos trazer novo material no arquivo da Antena Web. Os ouvintes vão poder, a partir de cada quinta-feira, ter novos conteúdos no nosso arquivo, que está acessível através deste endereço, www.radioantenaweb.info/arquivo. Basta assim. E vocês vão então ter à vossa disposição tudo aquilo que foi o grupo Antena Web, com as suas datas históricas, com os seus momentos, com os seus artigos. Enfim, vai ter aqui toda a sua disposição nessa emissão especialíssima. Aliás, nesse arquivo da Rádio Antena Web. Isto da emissão especialíssima é porque eu estava aqui a pensar, porque no memorial vou falar das grelhas do Canal 2 e por aí, por isso estava aqui a falar da emissão especialíssima. Mas dizia então que a partir do dia 2, ou seja, já amanhã, vai ter semana a semana novos conteúdos no arquivo. Não serão muitos de cada vez, mas vão sendo colocados a pouco e pouco. Eu vim ter ainda à sua disposição cada vez mais informação sobre aquilo que foi o grupo Antena Web. Porque aquilo que é, já o ouvinte sabe, aquilo que foi está no nosso arquivo, para que possa visitar quantas vezes quiser. Digo-lhe também que os programas vão voltar a ser disponibilizados por 15 dias e não apenas por 8. Temporariamente fizemos essa experiência, mas não resultou. Para que o espaço semana se mantenha e seja realmente algo importante, algo útil, algo viável, os programas serão disponibilizados a cada... Aliás, irão manter-se por um período de 15 dias, tal como era desde o ano passado até ao presente. Mas são estas as informações que tenho para já para dar-lhe. Vamos chegar com mais música e depois vamos para um pequeno intervalo nesta edição do nosso Antena Web Show especial Ano Novo, em que também trazemos mesmo muita informação. Ainda mais, daqui a pouco vamos conferir as grelhas, não na sua totalidade, que a maior parte até se mantém, mas as alterações do Canal 1 e da Antena Best. E também alterações à Antena Live. Para já, vamos ficar com mais música, versão de Skylar Grey do tema Get Lucky. É uma versão de um tema original dos Daft Punk, mas aqui então a versão da cantora Skylar Grey. Vamos também ficar com outros temas. E ainda bem que eu falo nisto, porque há algo que eu esqueci de vos dizer. Antes de passar ao próximo artista, deixe-me só dizer algo mais que já me esqueci de lhe contar. A cada sábado, neste caso não será dia 4, será dia 11, a cada sábado, vamos atualizar a nossa área de artistas e bandas, que também terá uma secção de em quem nós acreditamos. Nós acreditamos em. Esta secção vai trazer não só artistas, mas também músicas que são apostas da Rádio Antena Web. Elas poderão ou não ser um sucesso, mas a verdade é que são prioridade nossa. São músicas nas quais apostamos, seja porque são trabalhos diretos com. São trabalhos de parceria com as nossas editoras, seja porque acreditamos realmente, queremos ajudar no lançamento de alguns artistas que acreditamos que têm talento. Contrapartidas? Nenhumas. Basta apenas que nós acreditemos. Porque é no acreditar que se faz o projeto Antena Web. É essa a principal locomotiva. E Tania Berg, com este Believe Me, é um desses exemplos. Vamos trazer aqui, já de seguir essa música, seja depois de Get Lucky, vamos trazer Tania Berg com este Believe Me. Logo depois, vamos ficar com Celine Dion e tema Breakaways. Para fechar, vamos ficar com a música de Avril Lavigne, um tema que eu também espero que goste, e que vamos ter aqui também a oportunidade de conferir. O tema de Avril Lavigne chama-se Give You What I Like, como se chama esta música então da cantora canadiana Avril Lavigne. E são estas as próximas 4 músicas que vamos ouvir nesta edição do nosso programa, que daqui a pouco vai então para um breve intervalo e regressa para a segunda parte e última desta edição especialíssima de Ano Novo. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun, we're up all night to get some. We're up all night for good fun, like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.

vendo beijinhos com sabor a mel. Ai, como era bom, como eram lindas as nossas brincadeiras. Eu, o doutor, eu, a enfermeira, numa casinha feita de papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. Eu, tua esposa, eu, teu marido, vendo beijinhos com sabor a mel. Fez-me bem. Reviver com ela a nossa linda história e falar daquelas coisas que ainda a gente tem, bem guardadas no cantinho da nossa memória. Soube também recordar assim aquele amor e voltar aos verdes anos por momentos, quando tudo era mais simples e até bem melhor. Só é pena não voltar atrás no tempo. Ai, como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, eu, a enfermeira, numa casinha feita de papel. Como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. Eu, tua esposa, eu, teu marido, dando beijinhos com sabor a mel. Ai, como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, eu, a enfermeira, numa casinha feita de papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. Eu, tua esposa, eu, teu marido, dando beijinhos com sabor a mel. Ai, como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, eu, a enfermeira, numa casinha feita de papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. E estamos de volta, caros ouvintes, depois de este breve intervalo e também de mais um clássico da nossa música, da nossa, neste caso, de mesmo da nossa, a música aqui trazida pelo Vítor Romeu e pela Micaela, Brincadeiras. Eu, na altura, ou Nossas Brincadeiras, eu, na altura, fazia aqui referência ao facto de termos apenas só música estrangeira. Mas bem, como toda a regra tem exceção, esta regra também teve a sua exceção. Ou seja, esta foi a música portuguesa que nós aqui conferimos. Vamos agora conferir as grelhas de programação dos dois canais. Deixe-me dizer-lhe também que aqui na Antena Best, aliás, no canal e na Antena Best, as grelhas já se encontram disponíveis na página. Portanto, tudo aquilo que eu vou dizer será conferível, à exceção de algo que só vai mudar no próximo domingo, será conferível na próxima... Aliás, já será conferível na página. Ou seja, basta que o ouvinte, quando acede ao Canal 1 ou à Antena Best, basicamente entre na parte que diz programação e aí terá então toda a informação sobre os respectivos programas e a grelha 100% atualizada. Vamos por partes. Principais alterações: no Canal 1 deixa de haver o Clube do Pijama e passa a haver a Pegada Sertaneja. Um programa que basicamente é música sertaneja, raiz e universitária, e é apresentado pelo Beto Neves. O programa já conheceu hoje a sua primeira edição. Também lhe conto que vamos trazer logo, ou seja, outra das novidades é um programa que só vai estrear na próxima semana, que é o Potência Máxima, na Antena Best. O programa terá 15 minutos de duração, entre as 12h25 e as 12h40, e vai ser dedicado, então, à música atual. Daqui faz parte a elite das novidades, ou seja, todas aquelas músicas que estão dos grandes artistas que chegam, elas são colocadas, ou as apostas da Rádio Interweb, elas são colocadas neste programa, que tem uma particularidade. Ele não é escrito, aliás, ele não tem locução, mas a lista das músicas está disponível para que os ouvintes possam saber de quem e como se chama a música que gostam de ouvir. E mais ainda, quando se trata de artistas não tão conhecidos, mas que a Antena Web apoia, não é? Ou seja, ou artistas em que nós, ou temas nos quais nós apostamos. Não só passamos por novidade, mas também apostamos. Outras novidades. Posso dizer que o programa Central Hits acabou. É uma novidade de última hora. Da mesma forma, ou seja, aliás, o programa Central Hits não acabou. Vamos dar de horário e de temática. O programa Play Hits passa a estar no comando da produção da Sucesso no rádio, e não da Central da Mídia. As duas produtoras já produziam um programa similar, ou seja, com o mesmo nome, Play Hits. E o programa então mudou. Passou da Central da Mídia para a Sucesso no rádio. Ou seja, foi esse o nosso ponto de transmissão. Também lhe conto que... Enfim, da mesma forma... o que é que lhe posso dizer? Vamos ter para programas de fim de semana ou para programas de edição única várias estreias. Por exemplo, o programa que vai estrear, já que vai regressar já neste dia 3 e que dá pelo nome de Nós e o Mundo, será comigo, Carlos Bonaparte, que o programa vai ter a realização. Às 21h30, Conta-me Histórias. O programa traz audiolivros, ou seja, são livros falados, ou seja, eles são lidos, são voz humana. E é realmente uma... é algo realmente precioso que nós vamos poder aqui recuperar no nosso arquivo, na nossa grade de programas. O programa Conta-me Histórias. Já tínhamos falado também que era um dos programas, quando o Canal 2 fechou, que era um dos programas que tínhamos a intenção de que regressasse, não é? Digo-lhe também que vamos ter isto sextas-feiras, 21h15 e depois 21h30. Vamos ter também mais um regresso, o programa Palavras de Ouro com o Luís Gaspar. O programa vai regressar à Antena Web, neste caso aos domingos às 19h, e terá então aqui um momento lindíssimo. Será o regresso de Luís Gaspar aos microfones do Canal 1, neste caso será a reposição de um programa que tem um total de 162 programas e que iremos então aqui ter o prazer de trazer ao estimado auditório. Também lhe conto, nesta edição do Antena Web Show, que às 19h30 de cada domingo vamos ter também um novo programa. O programa chama-se Nem Mais Nem Menos, que tem de tudo. Porque é um programa que tem precisamente de tudo. O programa vai ser apresentado pela Catarina Navio e vai abordar uma temática, ao acaso, vamos dizer assim, um tema que marcou a semana. Algo, não sei, que nos chamou a atenção, etc., e que nós vamos abordar ao longo de uma semana. Por exemplo, vamos imaginar que é clássico, não é? Altura de Natal, um programa só com músicas de Natal. Ou um Ano Novo, um programa só a falar especificamente do Ano Novo. Ou então, por exemplo, quando aquela cantora Rebecca Black lançou o seu tema Saturday, não é? Depois do Friday. Então, nesse contexto, até porque até foi para esse contexto que surgiu o programa, só iríamos trazer músicas com dias da semana. Ou se quisermos, por exemplo, podemos aqui trazer músicas sobre uma temática qualquer, ou então um comentário, uma coisa assim que nos agrada em especial, ou que nos chama a atenção. Vai ser aqui abordada no programa Tem de Tudo. Também vamos ter Raras e Inéditas, no domingo às 8 da manhã, no Canal 1. Eu fiz aqui um retrocesso por lapso. O Canal 1 vai ter esse programa, o Raras e Inéditas, e vai trazer aos nossos ouvintes precisamente isso: raridades e versões inéditas, ou seja, que são demos. Basicamente são temas que não chegaram a ser lançados no mercado ou foram em CDs específicos, não é? E vamos trazer aqui, precisamente, nesta edição, nestas edições do Raras e Inéditas, vamos trazer músicas várias. O programa tem a apresentação do Nuno Miguel e é então com ele que vamos ficar, portanto, domingo após domingo, das 8 às 9 da manhã. Também vos digo, fazendo mais um retrocesso, que o programa Sonoplastia vai regressar. Tem a minha apresentação, Carlos Bonaparte, mas neste caso o programa só regressa no dia 11 de janeiro, já que no dia 4 vai haver apenas emissões especiais. No dia 11 vai então regressar o programa Sonoplastia. Quanto ao dia 5, vai ainda ficar marcado pela estreia do Inima Romanesca, um programa que é em romeno, é o primeiro programa de locução em romeno, na locução romena, na Antena Web. Neste caso, irá para a Antena Best às 11h30 da manhã. O programa trará música da Roménia e alguma informação, se proporcionar, sempre que houver alguma informação, algum outro ponto sobre a melodia ou sobre o artista, sei lá, porque nasceu em 59, porque foi o artista que mais discos vendeu na Roménia, ou porque... uma coisa qualquer. Pronto, vai trazer, não vai trazer informações. Não será um programa, temos de locução muito elaborado, dado que é o primeiro programa que temos em romeno, mas ainda assim pode contar sempre com a nossa qualidade na comunicação com o auditório. E o programa Inima Romanesca é uma aposta do grupo Antena Web. Será apresentado das 11h30 às 12h pela Adriana Flora, precisamente aos domingos na Antena Best. Mais novidades, a partir do próximo dia 6 de... a partir do próximo dia 6 de janeiro, o programa Electric Nights vai acabar. Ouviu bem? O programa Electric Nights vai acabar. Ele já era para ter acabado em outubro. Na altura, estávamos a estudar soluções quando aconteceu o que aconteceu com o Canal 2. Esse adiamento ficou para mais tarde. Vai acabar agora. O motivo é tão simplesmente este: queremos continuar a manter a qualidade da nossa programação na Antena Best e no Canal 1. Não é isso que está a acontecer com este programa. Estamos a repetir várias edições e por isso mesmo vamos acabar com Electric Nights. Ele que é talvez um dos programas mais antigos que esteve sempre no ar e que vai então acabar. O programa Electric Nights esteve no ar ainda na Antena Web. Posso dizer assim, só por curiosidade, que o programa, se eu tivesse aqui agora a informação, fugiu muito. não tenho aqui a informação. Que pena, porque estava em crer que tinha aqui a informação de quando. Está aqui. O programa começou a 7 de maio de 2010. Ia para o ar às quintas, sextas e sábados. Embora, no caso, aliás, sextas, sábados e domingos. E foi então, nesta sexta-feira, então, dia 7 de maio, que o programa começou. O programa estendeu-se por 304 edições até ao dia 19 de junho de 2011. Ele passou depois para a Antena Best, precisamente porque o canal abriu, então foi para aí que o programa foi para a Antena Best no dia 20 de junho. O que lhe posso dizer é que o programa vai então acabar. Sobreviveu de uma forma exemplar à perda de material que tivemos, enfim, quando se deu em maio a nossa tragédia, não é? Vamos chamar assim. E o programa então, portanto, e houve então essa... O programa continuou, mas perdeu-se muito material. Estávamos a repetir muitas edições e então, quase 4 anos depois de ser iniciado, porque é que nunca disse, 3 meses, 3 anos e meio, o programa cessa as suas atividades. Portanto, a partir do próximo dia 6, vamos ter no seu lugar o Central Hits, que é um programa... Ele já existia, com 15 minutos de duração, agora vai passar a ter 2 horas, tudo porque o Play Hits da Central da Mídia mudou de nome, mas mantém a temática. Ou seja, o Central Hits vai trazer, porque assim permite trazer mais quadros. O Central Hits vai trazer então a mesma temática, os mesmos quadros, mas será, e é o mesmo apresentador, mas será então um programa que vai para o ar naquele horário de segunda, a sábado, entre a meia-noite e as 2 da manhã. Para os domingos está ainda a ser estudado o que é que iremos colocar. Poderá acontecer e será o mais provável que o Midnight Jungle regresse. É algo que ainda vamos verificar, se o programa Midnight Jungle regressa ou não nesse horário, não? Ou seja, aos domingos da meia-noite às 2 da manhã. Vamos tentar trazer um destes programas, ou o Midnight Jungle ou um outro programa chamado Serviços Mínimos, que será uma estreia. Será uma antiga estreia. No sábado vou falar-lhe sobre isso precisamente, sobre o que é que vai acontecer no domingo na Antena Best, para o programa, que certo é que não terá locução, mas poderá realmente ele também ser muito interessante para os ouvintes que gostem de dance music. Bom, veremos. Para já, o que eu vos posso dizer é que o programa Electric Nights termina, não é? O programa Electric Nights termina e vai então ter, será então outra temática, será então outro, enfim, outra abordagem à dance music. Vamos fazer as coisas de uma forma diferente. Bom, e eu para já deixo-vos então com estas alterações. São várias, mas o que interessa também é que vamos trazer aqui, ou seja, a lógica é sempre possível melhorarmos os nossos conteúdos programáticos. Também lhe digo que no próximo sábado, quando fizemos a abordagem no dia 4 de janeiro, vou também dar-lhe a conhecer, vamos também tentar trazer aqui outras novidades para espaços livres na nossa programação. Mas isso já será outra história. Para já, vou deixá-lo com mais música. Vou deixá-lo com uma melodia que eu gosto bastante. Chama-se Alright, e é de Vitamin C, ou seja, dos Vitamina C. Vamos também ficar nesta edição com Kiss When the Sun Will Shine dos Venga Boys, e logo depois seguimos com Don't Turn Around, música de 1999 dos Fats and Small, e vamos acabar com uma música que eu acho interessantíssima também, dos Daft Punk. A música chama-se One More Time. Não é Get Lucky. One More Time. Vamos ficar com estes 4 temas e eu volto daqui a pouco. Fico por aí. Este é o Canal 1 e este é também o Antena Web Show. That you wanted to. Cliche of the day, c'est la vie, that's just life. It ain't easy. It's so tough. It ain't easy. What you gonna do, say what you gonna do? Put a smile on your face. What you gonna lose and what you gonna lose? Put a smile on your face. Make the world a better place. Smile on your face. What you gonna lose and what you gonna lose?

Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Yeah.

poderá acontecer, não é? Na Andrena Live. Vai acontecer para todos aqueles que não conhecem Andrena Live ou que não conhecem um determinado programa, poderão aqui ficar a conhecer melhor a Andrena Live. Peço desculpa. Aqueles que não conhecem Andrena Web ou que não conhecem um programa do grupo Andrena Web poderão ficar a conhecê-lo melhor ouvindo a Andrena Live. Portanto, a cada sábado há um programa que é transmitido como se fosse em direto destes programas que são aqui colocados nas emissões em podcast. O objetivo é que o ouvinte não escute apenas música, conheça mais do nosso trabalho pela nossa comunicação também, porque é algo no qual nós também apostamos, e simultaneamente para todos aqueles que não conhecem a Antena Web, mas por acaso sintonizaram, porque é possível sintonizar via este streaming, como é o caso da Antena Live, possam também estes que não conhecem o grupo Antena Web ficar a conhecer. E tem aqui mais uma forma de conhecimento, que é precisamente ouvindo algum dos nossos programas. Ou seja, se sintonizam a rádio às 4 da tarde, ouvem um programa e depois, claro, vão sempre ficar a saber onde é que o podem encontrar. Vão sempre ficar a saber que podem ouvi-lo na Antena Veste, que passa às 6 horas, etc. Ou no Canal 1, vão ter sempre essa informação antes da execução do programa. Bom, se não pode acontecer que não cheguem no princípio do programa e que não ouçam essa explicação. Mas bem, já não podemos fazer nada. De todas formas, sim, teremos aqui precisamente esse conteúdo extra, vamos chamar assim, para o canal Antena Live. Quando tops, é certo e sabido que há uma contagem que acaba. O top Old Antena Web cessa, finda, não tem continuação. Vai ter sim o top 10 da Antena Web, esse garantidamente. Quanto aos restantes, vamos ficar, vamos saber no próximo sábado, nesta edição do programa 3 em ponto. Conto-lhe ainda para o fecho desta edição do nosso programa que há uma outra informação que eu esqueci-me de lhe dar há pouco, e devia ter-lhe dado, mas esqueci-me de dar essa informação. É o seguinte, o programa As 7 Melhores, em tempos foi produção de sucesso no rádio, passou para a mão da Antena Web a título exclusivo, ou seja, nosso, não passava nas rádios de sucesso no rádio, nas afiliadas, mas a partir do dia, deste dia 1, o programa passa então, como aliás já passou, a ser novamente produzido pela Sucesso no Rádio. Portanto, vamos transmitir novamente o produto da Sucesso no Rádio e depois às 12h25 vamos transmitir aqui o nosso programa, o Potência Máxima. E é assim que as portas se fecham, ouvintes. Desejo a todos a continuação de uma ótima tarde, agora na companhia do Canal 1. Vamos ficar com mais 4 temas. São eles os seguintes: Mojo, Lady Hear Me Tonight; Atomic Kitten, Wall Again; Ricky Martin e Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely; e também Love Supreme, do Robbie Williams. Ouvinte, tenho então a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida, mais uma estreia. Há pouco escapou-se-me de esta estreia e não sei porquê. Eu este regresso, mas digo-lhe agora. O programa Caminho Santo, ele regressa à grelha de canais do Canal 1, neste caso às 13 horas. Inicialmente este espaço ia parar às 10h30, mas quando o Canal 2 fechou, tivemos que fazer opções. Pois muito bem, uma delas foi retirar o Caminho Santo. Regressa agora ao microfone, ao canal da Antena, ao mesmo de onde saiu há 2 meses atrás. O Caminho Santo vai parar então às 13 horas, ou seja, daqui a bocadinho. Despeço-me então com estes 4 temas. Aos ouvintes desejo uma ótima quarta-feira, um bom ano 2014 e até amanhã, às 10. As we walking down the street, staring at the sky, dragging my two feet. You just passed me by, it still makes me cry, but you can make me whole again. And if you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I won't put you down, 'cause I want you around, and you can make me whole again. Looking back on when we first met, looking at and are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Century keeps bringing you down. Turn the truck up, sit back on.